mentalizar, chegou com a faixa de saída, prometendo um retorno, a sensação é de missão cumprida. O que foi dito serve sim pra resgatar, informar, denunciar, os apoiar e outros criticar. Tô na torcida que esse álbum estrale nos carros, festa das bocas de 20 dos fones do rádio. Pra subir no palco, vê um fã gritando apologia. O modismo, falta de compromisso. Aqui me calei pra ter razão. E um rap é quem fala por mim, assim como a mente. Nunca pensei pequeno, tô na disposição de fazer o rap no Brasil inteiro. Humildade guia, diferente dos que eu vejo. Enfim, nunca cobrei 3 mil nem champanhe no camarim. Quando eu sentei pra escrever, não pensei na conta bancária. Somente sua opinião, meu filho, o que você achava. Quando esse evento que eu fui nem pra cantar, só assisti. Civil de motivação, persisti, não desisti. Mesmo que a tendência seja tio, seja tchak, se for me acabo no rap até ele se acabar. Tenho um reconhecimento pra provar que vem de dentro. A estrutura mais foda recebendo os moleques do gueto. Uma terapia que cura anestesia, antibiótico pros problemas eficientes. Seu fator de vida, seu parti, deixei meu legado. Um ser desgravado, se a mente esquecer no coração, eu serei lembrado. Somente o rap me arrastou pra várias quebradas, cores, sentimento, amizade, carros e caras. Percebi que passou da camisa da comunidade, do cabelo, língua, já no braço as tatuagens. Eu faço parte desse movimento com orgulho mesmo. Eu assisti de camarotes, boys se envolvendo. Eu fiz do meu tatame um programa, casos de família. Vim pra casa e escrevi pensando na periferia. Saudades da favela, meu mundo, meu palco. Se um dia eu te odeio, outro dia eu te idolatro. Busquei motivação no fundo da minha revolta. Quando eu for ser abertura, vou lembrar de quem fechou as portas. Apologia sonora, sul, Paraisópolis. Por mais que os fracos queiram, permaneço firme e forte. É um casamento sem divórcio, sem contrato rescisório. Da forma mais sonora, brecando vários velórios. Enquanto caça vagalume, eu mato um leão por dia. Fazendo apologia, sem motivo pra alegria. Agradecido aos verdadeiros que quer correr comigo. Mesmo sendo coletivo, a maioria fui sozinho. Mesmo assim, percebi quantos que estão por mim. Por trás de cada braço existe sempre um caindo. Tem dia que basta, que o rap aqui não vai dar nada. Falta de união dos caras acaba com minha garra. Também quero receber, não vou mentir nem ser hipócrita. Pagar as contas de casa fazendo o que gosta. Quanta gente não chega no patamar das estrelas, que recebe até do governo pra cantar besteira. Continuo no barraco da favela e sonhador, acreditando um dia teremos nosso valor. E como for, sem espaço pra fracasso, mas profissão de coração, remuneração é abraço. Obrigado DJ Naldo, ajudou desde o começo. A união que faz as coisas, várias delas não tem preço. Nesse momento, ajudo o compartilhamento. Acreditou no meu trabalho, bota fé no meu talento. Mulher, família quebrada, os mano, grupo, a rapa. Apologia se despede, dependendo de mim, nunca acaba.